palavras de esperança. À sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, dia 8 de julho, em que vamos olhar precisamente para a liturgia do próximo domingo, dia 10 de julho. É o 15º domingo do Tempo Comum. Hoje contamos com a participação em estúdio do Sr. Padre Pedro Simões. Sr. Padre, muito bom dia. Muito obrigada por se juntar a nós em mais um programa das nossas Palavras de Esperança. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Boa Nova e também através das redes sociais, nomeadamente o Facebook. O Facebook, exatamente. Estamos já em direto. Podem acompanhar o nosso programa também em formato vídeo e também há sempre a possibilidade de poderem partilhar algum tipo de mensagem que faremos também questão de ler no final do nosso programa. Seu Padre, falávamos há bocadinho, até antes de começarmos o nosso programa, que os últimos tempos têm sido grandes festividades, não é? Aqui por Oliveira do Hospital, ou seja, festividades que não aconteceram nos últimos 2 anos e que neste regresso estão a ser vividas com muita força pelas comunidades. Aliás, o rosto que mais me tem marcado nestas festividades é o rosto dos próprios idosos, não é? Que ficam felizes e contentes por verem, de facto, a sua juventude a regressar ao sítio onde puderam crescer certamente a estatura, sabedoria e graça junto dos seus, não é? Exatamente. Portanto, festividades que marcam este verão na Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital e também sabemos na Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital Sul, ainda no último domingo aconteceu a grande romaria de Nossa Senhora das Preces e também a comemoração do dia da Unidade Pastoral Sul. Portanto, são eventos que vão acontecendo um pouco por todo lado e onde é também importante a participação e a dedicação, não é, das comunidades, das irmandades, portanto todos são necessários para levar por diante estas grandes iniciativas. Sem dúvida, a Liliana frisava a questão das irmandades, que de facto é dos grupos paroquiais mais fortes aqui nestas comunidades do Conselho de Oliveira do Hospital e que devem ser, de facto, firmemente valorizados, mas também ao mesmo tempo renovados, porque vemos, exato, que a maior parte dos nossos irmãos e irmãs já tem alguma idade avançada e era bom que também nas camadas mais jovens sentissem essa vontade de continuar com estes grupos muito preciosos nas paróquias, não é? É verdade, porque de facto é preciso que outros se juntem, não é? Mais novos se juntem a estes grupos, vamos acreditar que sim e que a tal venha a ser possível. Fica o repto também lançado aqui no nosso programa das Palavras de Esperança. É verdade, não é, esperemos, seu Padre? Que de facto Deus nos ouça e também as próprias pessoas, os próprios jovens. Também agora com esta grande iniciativa de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, não é, em que muitos jovens estão a ser mobilizados, pode ser que em cada comunidade possam também vir a fazer parte destes pequenos grupos. Quem sabe, o Espírito Santo só para onde quer, não é? É isso mesmo, vamos então acreditar. Sr. Padre, antes de olharmos mais propriamente para a liturgia de domingo, vamos olhar para a Igreja no mundo, também no nosso país e na Diocese de Coimbra. No Vaticano, o Papa anunciou a nomeação de 2 mulheres leigas para a comissão que acompanha o processo de escolha de bispos. Esta nomeação caiu bem? Houve algum tipo de gestínculo em volta disto? É curioso porque o Papa Francisco já tinha levantado o véu numa recente entrevista que fez a um jornalista italiano da agência Reuters. E depois veio-se a confirmar, passado alguns dias, que de facto era verdade, não é? Pela primeira vez na história da Igreja, em 2000 anos e tal de história da Igreja, um Papa, portanto, associa à comissão da eleição dos bispos todo o mundo a duas mulheres leigas. É que não são religiosas, são leigas, não é? Eles poderão pensar, mas como é que estas duas senhoras, não é? Que poder é que elas têm, ou conhecimento é que elas têm para poder... Provavelmente são mulheres de fé e com formação áreas, teológica e filosófica. Mas pode gerar ali alguma controvérsia, não é? Poderá gerar em alguns pequenos grupos, mas na totalidade não creio, porque senão, caso contrário, o nosso Papa Francisco não o faria. Aliás, a igualdade de género, a pouco e pouco, vai entrando nas próprias estruturas da Curia Romana, o que muito nos engrandece, não é? Porque, ao fim e ao cabo, também as mulheres fazem parte da Igreja. Aliás, a maior parte dos fiéis, pelo menos os praticantes, eu falo no caso das minhas comunidades concretas, uhum, são mulheres, nem são homens. Exatamente, dizer, exatamente. É um facto. É uma realidade. Né? Portanto, e então este anúncio também por parte do Santo Padre é também prima pela diferença, não é? Mais um marco da sua atividade. Sem dúvida, mas aliás, isto vem na linha de continuidade da tal reforma da Curia Romana que o Papa Francisco tem levado a cabo. Portanto, no dia 19 de março passou a entrar em vigor a nova reforma, não é? Através de um decreto, de uma Constituição Apostólica chamada Predicate Evangelium, não é? Anunciai o Evangelho. Mas já ao longo de todo este pontificado, desde 2013, que o Papa Francisco a pouco e pouco vai inserindo mulheres na estrutura. Aliás, a número 2 do governatorato do Estado do Vaticano, não é? É uma vice-governadora, uma mulher, religiosa neste caso, mas é uma mulher, não é? Portanto, é número 2 do Estado do Vaticano. Vaticano. É? Muito bem. Portanto, são estes. É um exemplo, não é? E depois temos outras, não é? Portanto, nos dicastérios para os leis, família, vida, cultura e educação, duas das subsecretárias são mulheres. Não é? Cargos que anteriormente eram ocupados por bispos e por arcebispos, não é? Não é? Só homens. Muito digamos bem, assim, a pouco e pouco. É esta inovação. Tendo a Secretaria inovação. Para a Comunicação da Santa Sé, uma das vice-diretoras também é uma mulher. Saudamos isso, não é? Saudamos isso. Muito bem, já no que respeita à Igreja em Portugal, Sr. Padre, o governo que pediu a colaboração da Igreja Católica para a prevenção dos incêndios. A propósito, numa altura em que o país está todo sob alerta e sabemos que estão a acontecer vários incêndios por toda a região. Sem dúvida, aliás, todos os oliveirenses certamente recordarão, infelizmente, os incêndios de 2017. E é bom que, de facto, também haja aqui alguma colaboração da parte da Igreja, porque o governo português sabe bem que também a Igreja Católica tem um grande alcance, sobretudo no contexto mais rural do país e mais interior, digamos assim. Porque... E que atuação é que a Igreja pode ter, portanto, é no contacto com as pessoas, sensibilizando-as? Eles, ao fim e ao cabo, reconhecem que as paróquias são um local privilegiado de contacto com as populações, todas as regiões do país. E é uma forma de, através também dos párocos, irem fazendo-se ações de sensibilização, quer nas homilias, quer nos encontros de oração, acerca disso mesmo. Uhum. Né? Aliás, isto é inserido num programa de prevenção que já está em vigor, chamado Portugal Chama, digamos assim. Portanto, e a Igreja chamada também a colaborar neste sentido, visto que também está tão próxima, não é, das pessoas, tal qual as juntas de freguesia ou até mais, não é? Eu até diria que em muitas comunidades cristãs, a Eucaristia e a Igreja são o único momento e ponto de contacto entre todos, sim, porque muitas associações deixaram de funcionar e só existem, infelizmente, no papel. E, de facto, se não é a Eucaristia ou se não é a recitação do texto no mês de maio e no mês de outubro, as pessoas não se encontram. Exatamente. Muito bem. Portanto, as paróquias darem este importante contributo junto das comunidades para a prevenção dos incêndios. Seu Padre, na Diocese de Coimbra, vão decorrer no próximo dia 17 de julho ordenações sacerdotais e diaconais. É verdade, um dia de alegria e de festa para a nossa Diocese. Aliás, uma Diocese que tanto necessita destas vocações. É verdade. Estamos vindo a assistir a uma crise, não é? Há muitos anos que se fala da crise das vocações, porque cada vez que há ordenações, são momentos de grande alegria. Sem dúvida alguma, aliás, deve ser o dia mais importante para qualquer bispo espalhado pelos quatro cantos da terra. E aliás, Eu gostaria de falar um pouco de cada um deles, dizer o nome, muito bem. A paróquia de onde eles são, portanto, o que vai ser ordenado presbítero, padre, chama-se António José Jesus Sebastião, da paróquia da Redinha. Ainda foi meu colega de seminário, eu estava a terminar o meu percurso e estava ele a entrar no seminário maior do Porto. Portanto, é de Coimbra, paróquia da Redinha. Paróquia da Redinha, concelho de Pombal, diocese de Coimbra. Okay. Apesar do concelho de Pombal pertencer ao Secretaria, a diocese é mais alargada que o distrito. Sim, muito sim, bem, sim. Muito bem. Portanto, um percurso interessante, o Tosé, como nós lhe chamamos, era pedreiro, trabalhava com o pai na construção civil e sentiu a certa determinada altura da sua vida o chamamento a ser padre. E que idade uma história, é que tem? Perto de 40. Se não tiver já aos 40, não sei a idade precisa, já foi assim uma vocação tardia, mas que vem sempre a tempo ao serviço da messe do Senhor, isso não interessa a idade. Exatamente. Não é? E depois então dois diáconos que são também igualmente importantes para as comunidades. É verdade. Também a falta dos sacerdotes. Não é? Sem dúvida. Portanto, um diácono em ordem ao presbiterado, porque nós para sermos ordenados presbíteros, temos de ser em primeiro lugar ordenados diáconos, tanto que é o Vítor Celestino Carvalho Pauzeiro, da paróquia de Cantanheda, que também tive a oportunidade de conhecer. O Vítor também é uma vocação tardia, é técnico oficial de contas, que também sentiu, a certa determinada altura da sua história pessoal com Deus, o chamamento a ser padre. Muito bem. Sim, sim, sim. Portanto, e o objetivo é mesmo ser padre? É ser padre mesmo, sim, sim, é verdade. Portanto, daqui a um ano, se Deus quiser, sensivelmente, será ordenado presbítero, ordenado padre. E depois, um diácono permanente, à semelhança do nosso diácono José Manuel Esteves, aqui de Oliveira do Hospital. Portanto, o Rui Manuel Branco de Brito, homem casado, que é natural da paróquia de São Martinho do Bispo. Muito bem, e que irá certamente ser muito útil, não é, à comunidade, se calhar onde está inserido. Certamente, na paróquia, sim, São Martinho do Bispo é uma paróquia urbana, com muita população, portanto, de modo a dar ali alguma assistência, não só a nível da ação litúrgica, funerais, batismos, casamentos, mas também, certamente, na área da ação social, que é específica dos próprios diáconos. Muito não é? Bem. Seu padre, que surjam, não é, cada vez mais vocações, também aqui entre nós, não é? Julgo que estarão algumas... É verdade, estão dois jovens da paróquia do Seixo da Beira a fazer discernimento. Um deles, se Deus quiser, entrará no Seminário do Maior do Porto já em setembro. Muito bem. Vamos rezar para que ele faça o exame e o exame possa correr da melhor forma possível. Após o acesso ao seminário, quanto tempo é que normalmente decorre até à ordenação? Portanto, 6 anos. 6 anos. No meu tempo eram 7, porque fazíamos um ano zero, um ano propedêutico, também já em seminário, mas este ano, nesta fase, já não existe o ano propedêutico. Vamos acreditar, Sr. Padre, que este jovem também e o outro também, mas possa seguir em frente este está caminho. Motivado, aliás, ele acompanha-me muitas vezes já às celebrações das festas e das procissões, portanto, nota-se que é um jovem certamente interessado. O seu padre Pedro poderá ter sido também motivo de inspiração, não é? Ele já fazia a caminhada antes de chegar, já fazia. Certamente também acompanhado pelo meu antecessor, pelo padre Paulo. Paulo Silvestre. Sim, sim, sim. Mas, e continua, digamos muito assim. Então, que eu espero Deus que sim, que nós precisamos. Guiá-lo, não é? Para que possa seguir esse seu caminho da ordenação. É verdade. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia, não é, do próximo domingo. Já anunciámos, é o 15º domingo do Tempo Comum. Temos a primeira leitura do livro de Deuterónimo, que reflete sobretudo sobre a questão do amor a Deus e convida os crentes a fazer de Deus o centro da sua vida e amá-lo todo o coração. Portanto, é de facto esta sempre a mensagem essencial da palavra de Deus. Sem dúvida, aliás, nós hoje pensamos que as pessoas não buscam o transcendente e não buscam Deus, mas buscam. Mas às vezes não buscam nos sítios certos. E eu convidava todos os irmãos e irmãs que ainda continuam à busca de Deus, que estivessem especialmente atentos a esta primeira leitura, porque dá-lhes um bocadinho essa resposta. Aliás, dá-nos a cada um de nós essa resposta, não é? Muitas vezes procuramos Deus no céu, procuramos Deus nos mares, mas Deus está mais próximo do que aquilo que nós pensamos. Deus está presente, sobretudo, em dois sítios particulares, que não são sítios geográficos, são lugares teológicos, como nós dizemos na teologia, não é? Que é o nosso coração e é a nossa consciência. Está perto. Está perto, portanto está em nós. Não é? Nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Mas aspiramos a essa santidade e a essa perfeição de Deus. Aliás, ao contrário das religiões orientais, não é? A nossa fé cristã fala-nos de um Deus que toma a iniciativa, não é? Nós não precisamos fazer grandes esforços para chegar, ascéticos, para chegar a Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. Agora, nem sempre nós estamos predispostos a acolher Deus na nossa consciência e no nosso coração. Porque, como diz o Concílio Vaticano II, não é? A consciência é o nosso santuário mais íntimo e mais interior, em que nós nos encontramos verdadeiramente a sós com aquele que nos ama e com aquele que não nos falta jamais em algum momento da nossa vida. Pode-nos faltar o pai, pode-nos faltar a mãe, pode-nos faltar os filhos, mas Deus não nos falta. Temos é que dar-lhe atenção, não é? E pararmos para percebermos que Ele está connosco e podemos tomar consciência disso, não é? E até para nos fortalecermos tendo o presente. Sem dúvida alguma, mas o problema é que muitas vezes os irmãos procuram Deus onde Ele não existe. Quer dizer, pensam que está ali Deus, mas Deus verdadeiramente não está ali, não é? Deus está mais próximo do que aquilo. Aliás, Deus está no nosso próximo, que depois vamos ver mais à frente também no Evangelho, não é? E sobretudo aquele que mais precisa e necessita do nosso apoio. Muito, não é? Bem. Mas já veremos. Já veremos. Então, na segunda leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, Paulo apresenta-nos um hino que propõe Cristo como uma referência fundamental, como centro à volta do qual se constrói a história e a vida de cada crente. De facto, verdade, seu Padre, Deus, Cristo tem que estar no centro da nossa vida. Sem dúvida, aliás, este hino cristológico é um hino que se reza muitas vezes na oração da liturgia das horas, que todos os religiosos são convidados a rezar todos os dias, e surge no sentido de uma polémica que se instalou nos Colossenses, não é? Os Colossenses era uma comunidade muito particular, que estava muito influenciada pelas seitas e pelas heresias, digamos assim, deturpavam a verdadeira fé cristã. Havia muito a questão da holística, que ainda hoje existe. Na nossa sociedade existe alguma certa confusão acerca de quem é Deus e o que é Deus, não é? Uma leitura também muito atual para os dias de hoje, não é? E este hino a gente pode dividir em duas partes, não é? Uma parte que nos fala de Cristo, o Criador, não só das realidades visíveis, mas também das realidades invisíveis. Um Cristo que é superior aos anjos, não é? Porque algumas seitas que existiam neste tempo diziam que os anjos eram superiores a Cristo, reduzindo Cristo a um mero homem, e nós sabemos que Jesus Cristo não era só homem, também era verdadeiramente Deus. É? E autor de tudo aquilo que nós conhecemos, não é? Visível ou invisível, é? Porque Jesus também é Deus, e é Deus a 100%, mas também é homem, e homem a 100%. E depois uma segunda parte que nos fala da redenção. A primeira fala-nos de Jesus Cristo como Criador, e a segunda como Jesus Cristo Redentor. Jesus Cristo é um Deus que se faz carne para nos redimir, não é? Para nos explicar que a dor, a tristeza e o sofrimento, por mais fortes que sejam, têm um sentido, não é? Deus não quer o sofrimento, não. Mas o sofrimento existe, existe. E toca a todos, toca. Tantas vezes as pessoas se questionam. Mas ensinou-nos a dar um sentido a isso, um sentido de salvação, um sentido de fé, um sentido de esperança, que nem sempre nós às vezes compreendemos. Pois não, muitas das pessoas em momentos de aflição e de grande dor dizem e questionam mesmo a existência de Deus, não é? E dizem muitas vezes precisamente que por isso, pela dificuldade, Deus não existe, porque senão não permitiria. Porque é que existem agnósticos? Porque é que existem ateus? não é? Porque o agnosticismo e o ateísmo são, digamos assim, correntes muito modernas e muito, muito atuais, não é? Começaram a surgir ali nos finais do século XVIII, depois intensificaram-se no século XIX e depois com as políticas do século XX até hoje, não é? Hoje o agnosticismo e o ateísmo já não são tão ligados à política, mas estão ligados à prática do dia-a-dia, à vida quotidiana das pessoas, nas ações e nos gestos concretos. E porquê é que surgem? Surgem para a dificuldade das pessoas explicarem o problema do mal, o problema da dor, o problema do sofrimento. O único capaz de dar resposta a isso, não tínhamos dúvidas, é Deus. Não tínhamos dúvidas, é Jesus. Mais nada consegue dar resposta, não é? Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos nada, não é? Às vezes tentamos explicar tudo e mais alguma coisa e depois só geramos confusão na nossa vida e no nosso coração. É verdade, mas de facto os momentos de dor e de aflição geram muita, fazem com que as pessoas se questionem muito sobre a verdadeira existência de Deus, mas é preciso olhar a situação de outra forma, não é, Sr. Padre? E acreditarmos que Deus está connosco, que está no centro de nós e temos que, por vezes, entregar-nos, não é, a Deus, os nossos sacrifícios, as nossas dores, as nossas aflições, no sentido dele poder ajudar a aliviar, sobretudo, o nosso coração, não é? Sem dúvida. Seu Padre, avançamos para o Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, um Evangelho que sugere que essa vida plena não está no cumprimento de determinados ritos, mas no amor a Deus e aos irmãos, tudo aquilo que temos vindo a falar. Sem dúvida, temos presente nesta passagem a parábola do bom samaritano que a maior parte de nós já conheceu ou leu, eventualmente, e que surge de uma pergunta de um doutor da lei a Jesus Cristo. Um doutor da lei que conhecia a lei de Moisés da frente para trás e de trás para a frente, não é? O que é preciso, Jesus, fazermos para alcançarmos a vida eterna, não é? E Jesus, engraçado, não é? Jesus, à maneira, digamos assim, jesuítica, responde com outra pergunta, não é? Quem é o teu próximo? E ajudando, e depois começa a falar de uma parábola, não é? De um exemplo prático para explicar, não é? E fala de um samaritano, é uma história, não é? Pode ser real, sim, pode não ser, independentemente de ser por real ou não, poderá acontecer. Acaba por se adaptar, não é? Claro. A situações reais, não é? Um samaritano que descia de... Um samaritano não, um homem... que a gente não sabe se seria judeu ou não, provavelmente seria judeu, não é? Que desce de Jerusalém para Jericó. Entre Jerusalém e Jericó, tive a oportunidade de fazer esse caminho várias vezes, de autocarro, são mais ou menos 30 quilómetros. Uhum. Não é? Uma descida abrupta, mesmo é quase que... em linha reta, em 90 graus. Uma zona muito difícil à época, porque era uma zona onde havia muitos assaltos. Uhum. E muitas pessoas eram assaltadas e depois abandonadas no meio da estrada e sujeitas a outros tipos de perigos subjacentes, não é? E ele dá o exemplo de um que é assaltado e que fica ali à beira da estrada e passam três homens por ele. Em primeiro lugar, um sacerdote do Templo de Jerusalém, que vê aquele homem naquele estado miserável e passa completamente indiferente. Não faz nada. Não faz nada, não faz caso de nada, não é? Depois aparece um segundo homem, levita, também ligado ao culto do templo, ligado à religião e aos ritos litúrgicos. Também passa indiferente àquele homem. Em terceiro, aparece um homem que por acaso, não é por acaso, mas era samaritano, e que ajuda aquele homem. Não só o ajuda a levá-lo, dá-lhe boleia e paga-lhe pelo menos metade do alojamento na hospedaria mais próxima. E é curioso, porque um samaritano, não é? Os samaritanos e os judeus não se entendem, não é? Há ali um conflito. Ambos são israelitas, mas não se entendem. Porquê? Porque há um contexto histórico que infelizmente dividiu estes dois. É o mesmo povo, mas tem culturas diferentes, não é? A Samaria fica no norte de Israel e a certa altura da história foi invadida pelos assírios, que conquistaram toda a parte norte de Israel. com a consanguinidade que houve entre os assírios e os samaritanos, que eram judeus, houve mistura de sangue judeu com sangue pagão, porque os assírios não acreditavam em Javé, acreditavam em vários deuses. Uhum. O que para os judeus que viviam na parte sul foi motivo de os afastar. Não, a gente não se pode misturar com eles, porque eles já têm sangue pagão misturado com eles. E para além disso, os samaritanos, a certa determinada altura, quiseram construir um outro santuário, de maneira a fazer concorrência ao próprio Templo de Jerusalém, que é o conhecido Santuário de Betel, que fica no cimo do Monte Garizim. Uhum. Depois foi destruído por João Hircano no século II antes de Cristo, e que depois ainda acentuou mais a guerra entre eles. No tempo de Jesus ainda existia essa guerra bem acentuada. Aliás, lembremos outro episódio de Jesus com a samaritana, também onde vemos espelhado essa universalidade da salvação de Deus, não é? Em Deus não há branco, não há preto, não há vermelho, não há amarelo. Quer dizer, somos todos filhos muito queridos e muito amados de Deus. E este samaritano, com esse gesto, conseguiu ultrapassar toda a divisão que existia entre estas duas culturas. Portanto, não sabemos se foi real ou não, mas o que é certo é, como dizíamos, é perfeitamente encaixável em tantas situações. Aliás, o próprio doutor da lei percebeu o que é que Jesus quis dizer com esta parábola, não é? Então, qual dos três homens, não é, depois chegado ao fim, teve mais misericórdia do Senhor? Ah, foi o samaritano. E porquê? Porque foi o que teve mais compaixão. Então, vai e faz o mesmo. Exatamente, e assim encontramos Cristo, porque naquele pobre homem, naquele miserável, naquele rosto desfigurado, estava o rosto de Cristo, que também é um rosto desfigurado, o rosto de Cristo. Exatamente. Seu Padre, já passámos então aqui um olhar sobre a liturgia deste domingo, temos sempre uma sugestão, estou curiosa também, o que é que nos propõe neste final do nosso programa das Palavras de Esperança? O que eu proponho é, pela voz do Rui Veloso e da letra do Carlos T, um apelo à sensatez e ao bom senso que todos nós somos convidados a fazer durante toda a nossa vida e a nossa existência. Este é o tema, chama-se Regras de Sensatez, foi lançado em 1998 e temos aqui uma parceria espetacular. Aliás, o Carlos T foi o autor do chamado Chico Fininho, também. Portanto, é um autor do Porto, onde também o Rui Veloso é natural, e trabalhou muito com ele nos inícios de carreira do próprio Rui Veloso. O Carlos T tem uma profundidade imensa nas letras que faz, né? Quer para a polémica, quer também, ao mesmo tempo, para a profundidade e a seriedade. Para nos alertar aqui para situações. Exatamente, não? Exatamente. Seu Padre, estamos a ouvir de fundo, Rui Veloso, vamos ouvir-se na íntegra. Onde já foste feliz, por muito que o coração diga, não faças o que mais voltes à casa onde herdeste de paixão, só encontrarás erva rasa por entre as lajes do chão. Nada do que por lá vires será como no passado. Não queiras de acender um lume já apagado. São as regras da sensatez. Vais sair a dizer que desta é de vez. Te criação felicidade. Eu vou pousar um lugar onde o arco-íris se pôs. Só encontrarás a cinza que dá na garganta Vai sair a dizer que desta é de ver. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. O espetacular de Rui Veloso com estas regras da sensatez. Seu Padre Pedro, obrigada por esta sugestão muito bonita e que de facto também nos alerta para estas regras da sensatez. Muito obrigada por esta sugestão. Obrigada eu também por esta oportunidade de pouco a pouco também dando o meu gosto musical, não é? Exatamente. Que vai um bocadinho também para além daquilo que é o litúrgico. E também convidamos assim as pessoas a olharem para determinadas letras, canções, não é? Do nosso dia-a-dia, à qual não damos por vezes grande importância. É claro que esta letra não é conhecida, não é? Portanto, aquilo que nós conhecemos do Rui Veloso é o que se vende mais. Claro, claro. E o que se ouve mais. Mas nem sempre é a melhor qualidade do autor, não é? Exatamente. Portanto, mas essa foi uma música muito, muito bonita, muito bem escolhida, como já é hábito também da parte do seu Padre Pedro. Seu Padre, agradecemos também a quem nos acompanhou, Odete Carvalho, Maria Mendes, Raimundo Assunção e Amandio Lopes, que nos acompanharam e se manifestaram no nosso Facebook, ou outras pessoas também estiveram a acompanhar, no entanto não se manifestaram, mas a todos muito obrigada por nos acompanharem no nosso programa das Palavras de Esperança. Estamos a concluir. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença em mais esta edição. Marcamos encontro num próximo programa. Mais uma vez eu é que agradeço também a disponibilidade da Liliana também de me acolher aqui nos estúdios da Boa Nova. Estamos juntos, não é? Neste projeto das Palavras de Esperança, portanto, e é também com muito gosto que a cada semana cá estamos para partilhar, para olharmos para a liturgia, também partilharmos aqui algumas ideias e, quem sabe, também possamos deixar um bichinho aqui e ali, não é? Da importância que Deus tem na nossa vida. Sem dúvida alguma. Que ajude tantos outros irmãos e que também nos ajude a nós mesmos. Exatamente. Não é? Eu falo por mim, ajuda-me muito. Gosto muito de podermos participar e fazer juntos, e tal qual também com o seu Padre António Loureiro, este programa todas as semanas. Terminamos então a nossa edição das Palavras de Esperança, este programa que tem reposição neste domingo, dia 10 de julho. Voltamos para a semana. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.